Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli! Está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou Marcos, o gênio do mal, na companhia de Wellington e Scarlett Magari. Porra, quem dera. Renan Miura ou Hanso? Eu sei que meu inglês é uma merda, vai. Dá um desconto. Parece que eu tô com range da língua. Tudo bem, Johansson. Johansson não é inglês mesmo? É o quê? Alemão, isso? É alguma língua desses mais nórdico assim. Johansson. É Johnson. Johansson. Scarlett, sim. Scarlett é inglês. Eu lia Johnson antes, Johansson. Melhor foi um meme que tinha antigamente. Eu vi no Facebook. Scarlett e os Hanson. Aí tem ela e aqueles... Aquele trio antigo que tinha os três loirinhos, pô. Uma vez eu fiz um meme, o Renan, que não pegou. Eu peguei a cara da Megan Fox, né? E colei na... No... Ai, caralho, como é que é o nome? No trailer, não? No... Eu colei a cara da... Várias caras da Megan Fox nos Power Rangers. Aí eu escrevi assim, Power Rangers Megan Fox. Entendeu? Entendeu? Ok. Meu amigo Renan Miura Zeider, do que iremos falar hoje? Nós iremos falar sobre a adaptação americana de Ghost in the Shell, ou, como foi trazido aqui para o Brasil, eu deixei deixa para vocês falarem. A Vigilante da Manhã. Entusiasmo do Magari. Ou Fantasma do Futuro. Fantasma do Futuro, Vigilante da Manhã. Eu preferia mais que tivesse deixado igual o Brasil faz, Renan. Ghost in the Shell, o Vigilante, sabe? Tipo, Ghost in the Shell, o Amanhã. Não, Ghost in the Shell, o Fantasma na Concha. O Fantasma na Máquina. É que, sei lá. Renan, se a pessoa quiser ouvir você em mais algum lugar, onde que ela vai? Bom, o Putzilla tá online de volta. Você pode ver os Lecasts antigos, porque não tem mais Lecast. Pode ouvir os Talkzilla antigos, também não tem mais Talkzilla. Podem ouvir os Nerdopolis antigos, porque vai ter mais Nerdopolis, mas esse aqui é o último, até o próximo, até eu gravar de novo. Ah, vamos fazer o seguinte, vai ali, ó, você tá no site, vai ali no canto superior e clica ali, Renan Miura, e aproveita. Digita em buscar, Renan Miura. Se vocês quiserem me ouvir cantando, vocês podem ir no Anime Q, dos amigos da Yamato. Você tá no YouTube, né? Isso é no YouTube, né? Não, tá falando pra você ir no Anime aqui mesmo, no evento da Yamato, Anime Friends, Saka Friends. Tá, mas você não põe no YouTube você cantando? Ah, tem, se você procurar Zyder no YouTube, vai ter uma menina aí, vai ter uma dupla sertaneja e também vai ter eu. Ah, entendi. Acho que agora tem um rapper também, mas eu não sei quem é. Ah, entendi. Mas se colocar 10 Zyder Anime aqui, daí aparece só eu. Muito bom. E como é que tá o Twin Peak, o Elton Magari? Como é que está quem? Twin Peak. Que diabo é isso? É de comer? É o Aranha Cast. Ah, tá. Tá indo, tá. Aliás, aranha tem aranha no final desse filme. Não é o que vocês estão pensando. E não é a aranha que você queria ver, né, Magari? Infelizmente. Ô, Magari, você vai acha? Vai doler. Nós vamos para a vírgula sonora, mas eu pergunto para o Ed Magari. Você acha que esta aranha é peluda ou é careca? Voltamos já. É a Scarlett Johansson, a Claudio Hanna, pegar o sobre a pele lá. É. Dá pra ter uma boa ideia. Você está ouvindo 16 segundos. Um segundo. Dois segundos. Nerdopoli Cast. Ghost in the Shell, o meu inglês hoje está afiado. Primeira palavra já é. Né? Ghost, né? Ghoster. Gostei. Gostei ou não gostei, esse é o inglês do Marcos. Qual que é a tradução literal aí do título, Zaido? Ao pé da letra. Ao pé da letra? Fantasma na concha? Fantasma da concha? Na concha. É mais na concha. O que faz sentido, né? Se você for parar pra pensar. O espírito na concha, né? Tipo... Melhor que Vigilante da Manhã. É, eu... Na verdade, quando eu vi o título, Vigilante da Manhã, eu nem sabia o que queria dizer Ghost in da Casca, né? Mas quando eu vi o título Vigilante da Manhã, eu achei muito brega. Ah, pensa que se fosse anos 80, ia ser Vigilante do Futuro. Né? Então, no, o anime não saiu como o Fantasma do Futuro? Fantasma do Futuro? Não lembro. Olha só, engraçado, eu tava vendo aqui, a gente já começou a falar, né? Esse filme foi filmado em Wellington, na Nova Zelândia, olha aí, Magari. A capital. É a única vez que a Scarlett Johansson vai estar no Wellington. É, exatamente. Tá. Eu quero ver quando o Wellington vai estar na Scarlett Johansson. É o importante. Ah, ó, Scarlett Johansson está nesse filme, é ela que vem de filmes como Por que você não está em casa nua, Quero tomar banho com você e Nós dois sozinhos numa lagoa. Tem mais filme com ela, Magari? Tem, mas não posso falar nesse horário. Entendi. É... esse filme que é dirigido pelo mesmo diretor de Veja Só Vocês, A Branca de Neve e o Caçador. Vocês. Eu nunca assisti. Não, Branca de Neve. Não. Branca de Neve e o Caçador. Uma verdadeira bomba. O filme foi tão bom que na sequência tiraram o personagem principal. Ah, o primeiro filme. É, Branca de Neve e o Caçador. Com não, a... deixaram o Caçador, não deixaram? Não, mas a Branca de Neve. Principal, cara. É o personagem principal. Aquele, né? Esse filme aí é tão ridículo que eles querem fazer a gente pensar que a Charlize Theron vai ter inveja da Kristen Stewart. É verdade, né? Podia ser ali a Sandra Bullock, que tava bom. Pois é. Bom, a primeira pergunta que eu faço, meu amigo Renan Miura Zaider, o que você, inclusive, respondeu isso em off, mas os nossos ouvintes precisam ouvir, né? Qual é a proximidade aí do filme com o mangá que eu acredito que você já tenha lido? Na verdade, eu não li o mangá, não assisti os filmes. Eu tô com todos eles aqui pra me assistir, mas eu não assisti. Certo. É, mas eu já cheguei a pesquisar antes, né? Muitas vezes antes. Principalmente por causa do Matrix na época, né? Uhum. Ou seja, faz tempo, cara. Mas, né? Entendi, sim, muito tempo. A parte visual é bem próxima, assim, né? Eles conseguiram deixar uma estética de misturada entre aquela estética de futuro dos anos 80, 90 com uma coisa mais uma estética de futuro mais atual, que a gente imagina mais atualmente, né? Conseguiram seria o nosso futuro, né? Não, uma estética de futuro que nós projetamos. Isso. Né? Hoje em dia. Hoje em dia, que o que a gente projetava nos anos 80, 90, com o que a gente projetava hoje em dia. Eles conseguiram fazer uma mescla, né? Que é bem parecido com... acabou ficando bem parecido, assim, com a parte visual, né? Pelo poucas imagens, vídeos que eu vi, eu não assisti inteiro, mas pelos poucos, assim, que você dá... olha, assim, ó, visualmente ele é impecável. Uhum, entendi. Agora, tirando isso... difícil dizer, né? Uma das principais reclamações do filme, o anime, né? Porque todo mundo sabe que animes são obras orientais, né? Inclusive, eu não sei, depois a gente pode conversar sobre isso, se existe anime que seja produzido fora, né, por mãos não orientais. Por exemplo, o anime norte-americano, o anime francês, eu não sei se existe isso, né? Mas, basicamente, são obras orientais. E aqui no Ghost in the Shell, a primeira reclamação que se teve, que eu acho que o Magari deve ter achado um desaforo, foi a presença da Scarlett Johansson no filme como protagonista, né? E segundo as pessoas que reclamaram, ela de oriental não tem nada. Frescura. Eu não acho frescura não, mas é aquele negócio, né? Realmente não faz muito sentido. Por que não? Mas... A própria história fala que eles pegam o cérebro e o espírito de uma oriental, né? Mas na própria história, normalmente eles fazem tudo... já que nós somos japoneses fazendo tudo isso aqui, a gente faz igual um japonês, né? Não... mas a origem, antes dela ser a major, sim, ela era oriental, né? Sim, mas sim. Aquele negócio assim, eu entendi o que eles fizeram e isso é o menor dos problemas de toda a história. Entendi. Mas... para você que não contextualizou ainda, o que acontece? A gente vive aqui no Ghost in the Shell, no mundo onde as aprimoramentos corporais são coisas normais, né? Por exemplo, para você que é o onanista, né? Uma mão eletrônica que faça os movimentos sem para cima e para baixo, sem que você canse. Já pensou? Que maravilha. Ou um ouvido que pode ouvir pelas paredes, ou o mesmo o olho de raio-x. O olho de raio-x que nós vemos no filme, né? E a Major, que é vivida ou não vivida, né, pela Scarlett Johansson, ela é o ápice desse aprimoramento, porque pegaram o cérebro de uma pessoa e colocaram numa máquina, uma bela máquina, né, por assim dizer. Que ela é um ápice, não dá pra descontar. A Erika, minha esposa, ela fez um comentário que acho que eu tinha feito só em pensamento antes, né? Que a Scarlett, que a Scarlett Johansson nesse filme tá fortinha. Ela tá com um corpo mais brasileiro nesse filme, sabe? Do que nos demais que ela já participou. O corpo dela nunca pareceu brasileiro, não. Não, nesse filme ela tá com um corpo que não é dela. É, o corpo dela mesmo, não pareceu brasileiro, não. Eu não sei, tá com o corpo mais mulato. Ela tá uma viúva negra. Não, eu achei que esse corpo tá mais... É que aqui ela tá mais pelada. Dá mais impressão de estar pelada pela roupa. Ela usa... Não, eu acho que aqui ela tá com as curvas mais acentuadas, não sei. Tá com um corpo que não é norte-americano, sabe? E também não é oriental. É difícil explicar. É o corpo que ela usa quando ela tá na roupa da viúva negra. Não é. E ela não usa nada por baixo da roupa, lá. Ai, não fala isso. Tá apertado. Não, mas é verdade. Só o suor e a carne. Só a roupa. Exatamente. Tá certo. Magari, quanto à interpretação da Scarlett Johansson sendo um robô atormentado por lembranças do passado, o que que você achou? Ah, pra ser um robô, tá de bom tamanho. Podia ser o Nicolas Cage, né? Não, a Scarlett é melhor. Claro que é. E você, Renan? Ela. É porque o Renan... Agora, se você quer ver o Nicolas Cage enfiado numa roupa praticamente pelada, aí não é problema mesmo. Mas me falaram, não sei se é verdade, que esse corpo dela foi modelado no efeito especial, né? Ou não? Aquela roupa é daquele jeito mesmo. Não, tem efeito especial, mas a roupa é daquele jeito mesmo. Tem uma imagem de um bastidor do filme, tá? Se tiver, eu te mando pra você deixar no post aí. E se quiser fazer outras coisas. Bom, tem umas curiosidades aqui, é o nome Major Kusanagi, é Motoko Kusanagi, né? Que é a... Scarlett foi trocado para Major Mira Killian, para não ter um nome oriental, para que vendesse mais, né, Renan? Mas a personagem aí, que é ela... A defunta. A antiga, ela é Motoko. É Motoko. É Motoko. Fizeram uma mescla aí para tentar trazer o oriental e o ocidental para dentro pro filme, né? É, não que tenha dado certo. Por que não deu certo, Renan? Como eu posso dizer? Assim... Você achou que essa tentativa de americanização do anime não funcionou, não deu certo? Pô, como eu posso dizer, né? Perdeu a palavra. Perdeu, travou. Fugiu. Travou, Ena. Continue, corte. Continue. Bom, eu não conheço o anime. Na verdade, quando tem outros filmes que a gente assiste que eles são mais orientais do que Ghost in the Shell, a minha opinião, sabe? Ele, por ser uma adaptação de um anime clássico, eu achei que ele é um filme muito americanizado. O que eles colocam no filme para tentar manter aí esse ar oriental é o chefe da polícia, né? O chefe da Major. Inclusive, ele fala o tempo inteiro em japonês no filme. Ele não diz uma palavra em inglês, que eu achei de uma audácia exemplar, porque o norte-americano ele não gosta de ler legenda. Já começa daí, né? Ele tem preguiça. Eles pegaram o cara bom ali. Eles pegaram o cara bom que tá aqui esquitando. É um então, ator famoso lá do Japão. Na verdade, ele e a mãe da Motoko são os únicos, sabe assim, até tem outros orientais no filme, mas são aqueles, tipo assim, é o descendente de oriental que nasceu nos Estados Unidos, entendeu? Tipo assim, não é oriental. Eu sei que se o filme fosse totalmente oriental, não fosse vender. Eu acho que venderia melhor do que desse jeito que tava. Será, nesse Renato? Caso. Nesse caso, sim. É porque o que acontece é que não só se tem... nesse caso, sabe? Pensa só nesse caso. Porque é uma obra que já era conhecida. Tá, eles quiseram abranger mais ela. Só que... Não precisava. Como foi... Como viu, não deu certo. Porque o pessoal que já assistia, começou a reclamar, né? Uhum. E o pessoal daí que não conhecia, acabou comprando a palavra do pessoal mais... entre aspas, especializado, né? Que já conhecia. Né? Então, é por isso que o filme não deu tanto certo. Entendi. Se, no caso, se eles tivessem puxado um pouco mais pro japonês, né? Pro Japão mesmo, né? Apesar de já ter bastante coisa, se você parar pra ver nas... O universo deles, não, né? No universo ali, né? Mas teria tido menos mimimi. É porque, na verdade, Renan, parece uma cidade japonesa nos Estados Unidos, saca? Mas o anime é assim também. É. Só não entende é que a própria história do anime, quer dizer, eu assisti o anime lá pro, no final dos anos 90. Né? Não lembro muita coisa, mas a história é exatamente isso. Você pega o cérebro, a alma de uma pessoa e coloca numa casca qualquer. Daí o nome, Ghost in the Shell. Você não importa, claro, como ela foi feita, o anime no Japão, a personagem tem traços japoneses do anime. E mas eu, aí não tem problema filme... de colocar no corpo humano, colocar num corpo masculino. O que no importa caso... é a personalidade dela. Sim. E também uma coisa que eu não gosto do anime, que eu, não, eu lembro que eu não gostei no anime, que o anime tem mais aquelas coisas de Japão, de muita blá blá blá filosófico, não, porque é a alma, não sei o que, o espírito que vale, não é, o, a casca é só a casca, não o espírito, blá blá blá. Entendi. É, mas é igual o final do... Mas é igual o final do... O pessoal do... Acho, falou que foi o que faltou no filme. E é por isso que eu gostei mais do filme. Porque o filme aqui é mais coisa de ação, não tem esse negócio de... tinha tempo Deus, também, filosofia, ó. Que não é meu tipo de filme filosófico. Tanto que eu enrolei pra assistir. De... Só pra gravar o podcast. E olha que demorei até... É, até os eventos cósmicos não estavam querendo deixar eu assistir o filme. Mas ó, olha só. Tá, eu me perdi. Ah, mas não dá tempo também dessa discussão filosófica. O Wellington, Renan, inclusive, citou o Westworld, né, enquanto assistia o filme o Ghost in the Shell. O começo é o começo. A formação do corpo dela. Mas, né? Aí é que tá. Mas também a cena é chupada do anime. É exatamente a mesma cena com os efeitos melhores. Né? Sim. Eu tô falando só que parece que... o Westworld porque até a forma que o corpo dela foi feito... Uhum. Nessa cena, lembra a abertura do Westworld. Que só que aí, boneco, né? Entra na máquina, o líquido. Só que aí é que tá. No Westworld tem, querendo ou não, essa discussão filosófica. Lógico que não é tão aprofundada quanto o Oriental faz, né? Porque tem tempo de fazer. Eu acredito que se Ghost in the Shell fosse uma série da HBO, existiria essa discussão filosófica. O filme. O filme do anime também tem uma hora e pouquinho. É até mais curto que o. Que é o filme americano aí. Esse filme aqui. E tem uma discussão filosófica. É que é o estilo do filme também. Não dá pra. É que esse é pra ser ação, né? Negócio me dá sono. No final, o filme não é ruim. É, o pessoal, como é que fala? Reclamou de barriga cheia. Né? É o que eu acho. Né? Ele é um podia filme... ter saído um Dragon Ball Evolution na vida. Ele é um filme fodástico? Não, ele não é um fodástico, né? Uma coisa que você falou, Renan, que eu concordo, é que ele é um filme muito bonito. Assim, a estética dele é excepcional. Aquele lance daquelas... aquele lance daquelas propagandas gigantes, né? Que deixou de ser outdoor e passou para ser um holograma gigante, né? Sim. Tem toda parte. Os veículos. E ela mesma, algum dos poderes, né? Entre aspas, que ela tem. Aquela cena dela invisível lutando na água contra o cara. Eu achei aquilo ali muito... muito... fantástico, assim, a estética do filme, né? O filme é caprichado. E eu, pensando melhor, tem mais cenas aí que lembram o Westworld, né? Como a dominação de um dos caras lá em certo momento, dentro de uma cúpula de vidro. Não sei se vocês concordam, né? Sabe porque tem uma cúpula de vidro? Eu não sei, parecia a cena, eu não digo montada pra parecer o Westworld, mas o ambiente parecia o Westworld, sabe? Eu não sei se é porque a gente tá com ele na cabeça ainda, porque ele assistiu recentemente, né? Pode ser isso também. Ô, Wellington Magari, dos personagens do filme, qual que foi aí seu favorito? Você sabe que eu vou ter que falar fora Scarlett? Personagem por personagem mesmo, não falei, eu não sou fã da franquia, não li o mangá. Apesar do mangá ter mais putaria, parece que tem duas páginas que até o autor tirou, porque achou muito pesado pro pessoal de hoje em dia. Toco no mangá pega todo mundo, até homem, mulher, cachorro, gato, vaca. Né? Afinal, ela roubou, né? Ela roubou meu coração. eu gostei muito daquele policial que é o parceiro dela. Como é que é o nome dele? Parceiro dela? O Batô. Ele é perde Eurondo. Os olhos. É. Cabeça quando eu descobri que ele era o Euron do Game of Thrones. Quem? Euron. Continua, não sabe quem é. Não lembro. Verdade, você não sabe. Ele não assiste. Não, eu assisto, mas quem refresca minha memória? Eu lembro o nome da pessoa. É o tio do... O cara que tá matando todo mundo agora na série lá. Do pirata. Homem de Ferro lá? É, dos Homens de Ferro. Ah! Pirata lá. Caralho, mas tá diferente. Pois é. Eu vi porque eu vi na lista de atores. Aí eu vi a foto dele normal e falou, caramba, ele. É, tá futurista, é. Né? É. Mas na verdade, três dos atores do Ghost in the Shell estão em Game of Thrones. Inclusive aquela Hila Fukushima, né? Que eu não me lembro o que ela tá fazendo no filme, mas ela também tá em Game of Thrones e acho que ela tá no Wolverine Imortal, se não me engano. Wolverine? É, a Hila. Acho que ela tá no. Diz aqui que ela está no Game of Thrones. E ela também tá no Wolverine Imortal. Ela é aquela que prevê o futuro, quando as pessoas vão morrer. É isso mesmo. Não sei. Você é a Japinha, né? A única que tem. Nico, né? Nico, mas eu não lembro dela no Game of Thrones. No Game of Thrones? E nem nela nesse filme aqui, ela tem? Ela tá no... É, aqui diz que ela tá nesse filme. Hila Fukushima aqui. Deixa eu ver quem que é ela aqui. É, sim. Eu não lembro dela também. Eu também não lembro dela no filme, não. Deixa eu ver aqui. Nossa, o Game of Thrones, ela tá em uma... Ela tá em uma... Em uma cena, em um personagem. Mas participou. Deixa eu ver aqui ela, o que ela fez aqui. Ela participa do Arrow. É, do Arrow eu lembro dela. Ela é a Red Hobbit Gate. Ah, ela é a Gate, velho. Ela é a Gate a robô. Ah. A Hand, Red, a vermelha. A Gate a robô vermelha. É ela. Traduzi mal pra caramba, né? O que eu gostei desse filme foi alguns gadgets, né, Renan? O Renan é fã de gadget, né? Que aparece, incluindo aquele comunicador por pensamento lá. Eu achei aquilo ali muito bom. A minha esposa até comentou assim, Renan. Caramba, se eu estivesse conversando com a pessoa, por exemplo, por pensamento, tivesse que enxergar ela, como é que ia fazer? Ia falar assim, você é burro, seu merda? Ele ia ouvir? Eu não podia ter um comunicador desses com a Scarlett em pensamento, não. No trabalho eu não podia ter um desses. Hoje eu falei pra minha chefe, assim, ela falou assim, nossa... Vocês reclamam demais. Eu falei assim, isso porque você não sabe o que a gente pensa. Você acha que a gente reclama? Você não sabe o que vocês reclamam demais. Isso porque você não sabe. Rimos bastante. Fui de mim. Rimos bastante e eu tô procurando emprego. E você achou algum gag interessante, Renan? Pra você já teve coisas melhores em outros filmes e séries. É, tem um gag muito legal, que é a Scarlett Johansson. Ela é o Gadget, né? Porra, não é à toa que ela é o ápice da tecnologia. Agora eu quero uma versão Loli. Ah, sim, tinha que chegar lá, né? Bom, nessa coisa do Zé pode fazer do jeito que eu quiser, pô. Não é. Não, não é. Entendi. Não é contra a lei, ó. É um robô. Mas até que vendo algumas imagens aqui, a Scarlett não ficou tão diferente da personagem. Do anime, né? Eu achei. Não, a personagem no anime, ela é mais parruda, assim, né? Ela é um pouco mais, né? Eu acho que ela conseguiu... Tá que ela não tem os olhos bem puxadinhos, mas ela conseguiu até incorporar bem a cara de nada da personagem. Bom, vamos lá, tecnologia. E você, Magari, curtiu alguma das tecnologias ou pra você também não, nada te convenceu muito? Tecnologia não é meu forte, não. Eu brigo todo dia com ela. Eu não gosto delas, elas não gostam de mim. E faltou, Magari, putaria nesse filme? Já que o anime tem? Olha, vou falar. Tem, mas no trailer tem a Scarlett beijando a outra lá e no filme acho que cortaram essa cena. Pelo menos a versão que eu vi não teve. Então, também não tinha, não. É, então. Mas no trailer mostra. E você, é, no anime eu não lembro se tem putaria, mas no mangá. Eu lembro de ter visto. Se você digitar aí lesbian Ghost in the Shell, você vai ver a motor. No cinema eu lembro de ter visto, mas pode ser minha memória me confundindo porque eu vi no trailer. Então. Não tem no filme. Não nessa cena aqui, que eu vi. Até porque não tem nenhuma cena encontrei. Que dê espaço pra isso. Tem, aquela contrata a prostituta lá. Não tem essa cena. Que ela fica passando a mão no lábio dela. Cara, não tem essa cena no filme. Tem. Do beijo, não. Não beijo, não, cara. Não, beijo, não. Você disse que não tem espaço. No espaço tem, cara. Tem a cena. Ah, entendi. Tem o gancho. Acho que tem o gancho, né? Ah, dos trailers. A cena do trailer foi essa, que ela fica passando a mão no lábio da outra lá e ela beija. No filme não teve, nesse que eu assisti. Caramba, eu tô vendo um bagulho que ela pega uma galera, né, mano? Porra, uhum. O mangá? Olha só. Caramba. Tá, enfim. Depois eu tenho que assistir esse anime só pra aprendizado, sabe? No anime eu não sei se tem, não. Mas não, esse aí é no mangá, né? Acho que não tem. Tanto não. Que essa parte agora que o mangá saiu no Brasil recentemente e. E essa parte aí foi cortada, parece. Porque o pessoal achou que a gente é criado com a leite com pera, né? É, o próprio... Não, foi o próprio roteirista. Falou que o pessoal de hoje não tá muito preparado pra essas coisas. Se ofende fácil e mandou tirar. Bosta. Bom, a Motokoto, ela... A Tokomoto, ela foi criada, como a gente já disse, por uma empresa, né? Ela é tipo o iPhone dos aprimoramentos, né? Tipo assim, as pessoas estão no Android e ela já é o tipo iPhone 7. Seria a Scarlett Johansson, concorda, né, Magaro? Que ela é tipo o iPhone 7 na sua vida, né? Que você se admira e nunca pode ter, é bem caro, é o iPhone. Não, porque não. Eu não admiro o iPhone. Né? Ela pra ter um celular, teria uma coisa decente, né? Não um iPhone. Tá certo. Aí ela toma um remedinho que... Ela toma um remédio que, segundo a cientista que criou ela, é pra evitar que o cérebro rejeite o corpo, mas, na verdade, é pra fazer ela esquecer do seu passado. Até então, Renan, ela acredita que ela é refugiada de guerra, né? Que ela morreu tentando... Ela e sua família tentando se salvar. Mas aí, durante o filme, descobre-se que, na verdade, ela era um tipo de manifestante contra os aprimoramentos robóticos, né? E acabou sendo morta mesmo pela ditadura daquele mundo e transformada naquilo que ela mais odiava. Olha só, aí tá a filosofia, Magari, que você queria. Não precisa passar 3 horas só conversando sobre isso. É, então, mas aí eles mostram isso, mas não se aprofunda, né? Tipo, é uma coisa bem superficial, na verdade. Sim. Por isso que eu gostei, diferente do anime. Eu gostei da história também, Renan. O roteiro, eu não sei se você notou mais falhas, mas eu achei bem construído o roteiro. Inclusive, eu acho que o desfecho desse filme, Renan, ele é muito diferente do desfecho, não assim o final do bem vencer o mal, sabe? Mas como é que eu vou falar? A sequência dos acontecimentos, porque na verdade um filme, a gente pega aí um Indiana Jones, um Star Wars, uma série, um Game of Thrones, tem aquela escalada pro final do filme, né? Ou o final da série, ou o momento final. E aqui não, na verdade a Scarlett foi só ver, a Major, né? Ela foi encontrar um momento lá, um lugar do qual ela se lembrou, porque ela tava procurando as lembranças de sua vida e de repente descamba pro final do filme. Vocês estão aí? Sim. Ou tô falando merda, vocês não concordam com isso? Não sei, eu me perdi na sua explicação. É porque assim, a empresa mata a cientista que criou ela, né? Tem a empresa não, o cara lá. É o cara. Tem um ciborgue que inicialmente... seria o vilão do filme. E aí a gente descobre que, na verdade, ele é mais, de certa forma, uma vítima, assim como a Major, né? É, mas a vítima fazendo vítimas ainda é um vilão. Tá certo. Aí a Major descobre que, na verdade, tem essa mentira sobre a vida dela. Que aquela empresa é maligna, como todo cyberpunk, né, Renan? Todo cyberpunk é a igreja, ó. A empresa. A empresa é o maior vilão do bom cyberpunk. E aí, aqui nós temos. Como esse esquadrão policial ao qual ela pertence descobre a verdade, eles são. Começa a montar-se armadilhas para ele, né? Para eles. E aí tem uma das cenas mais fodas que eu achei que é a do velho oriental lá que vocês falaram. Que ele tem umas tiradas muito boas e ele mata uma galera sem esforço nenhum. É, o Takeshi Kitano é foda. Não sei se você já pegou pra ver, tem um filme dele. Ele é o samurai cego lá, o Zatoichi. Ah, tá. Não. O último filme que eu lembro dele assim foi o Batalha Real, o Battle Royale. Só é filha da puta, né? É diferente. mas o personagem dele nesse filme é foda pra caralho também. Tá. Pra mim é como o cara é aqueles. Ele foi muito baseado naquele. Provavelmente no original deve ser assim também, né? Aquele. Que é o estereótipo do velho. Fodão. Chefe, né? Que o cara é fodão, né? Ele é velho, ele é o cara que manda em tudo, comanda todo mundo, né? Não precisa fazer nada. Só que se ele fizer, ele vai fazer melhor que todo mundo. Exatamente. Né? Ele é tipo um chefe... Não, acho que eu ia falar que é tipo um chefe Super Sentai, mas alguns são bem bundão, né? Depende. Se for o Sargento Ibuki lá do Changeman. O Sargento Ibuki lá do Changeman é bem o mesmo estilo. É verdade. Os caras, mas quando precisa, dane-se. Vamos lá. Os primeiros comandantes Super Sentais eram todos fodões assim, igual esse cara, né? Teve o cara lá do Jack, que é o cara de branco lá, eu esqueci o nome. Sim, eu esqueci o nome também do personagem. Ele depois chega a se transformar também. É, o Big One. Big One, né? Big One, é. Ah, temos o cachorro do The Car Ranger. É o mesmo esquema, só que daí ele se transforma também. E é super fodão também. Ah, quer ver um outro personagem que não é oriental, não é tão velho assim, mas tem a mesma condição de ser fodão assim? É o Pentecostes do Círculo de Fogo. Que é um líder foda pra caralho, e quando ele faz, ele vai melhor que os outros. Eu não lembrava do nome dele, só lembro do nome do ator. Que é o Randall, né? Do Thor. É o Idris Elba. É o Idris Elba. Eu não lembrava do personagem. Pentecostal. Eu vou falar, lembra de quem é Pentecostal. É o chefe do... igreja, né? É o chefe do Círculo de Fogo, né? Dos fodão. Sim. Quando ele, ele vai também, ele é pior que os outros. É o tipo de chefe igual esse oriental. Melhor, né, no caso. Pior de melhor. É igual esse chefe aqui dessa divisão policial aqui. Na verdade, eu só sei que é uma divisão policial, Magari, porque eu li, porque não ficou muito claro no filme que eles eram da polícia, pra mim. Parecia mais uma força-tarefa qualquer, entendeu? Mas é basicamente isso, é uma força-tarefa. Eles são o que põe a mão na massa. Ah, não, mas na sinopse diz que eles são da polícia. Sim, parecia sim. Tipo... É, como, pra mim, no filme, parecia como se eles fossem mercenários, sabe? Ah, é tipo Cyber Cops, cara. Ah, sim. A lição é que põe a mão na massa. Vão lá, se precisa matar, matam um Joey Dredd da vida. Né? É que não ficou claro, tipo assim... A Scarlett chega, mete o braço, não interroga ninguém. Não tem traços de policiais nessa equipe. Não sei se chamarem ela de Major, não deixa claro que ela é uma coisa... Ah, podia ser um apelido, né, cara? Tipo, Major. Ela é a única que tem título, assim. Não, acho que chamou outro de sargento lá também. Matou. Tá bom, entendi. É, então, ela começa a descobrir que o vilão, não vilão, mas ainda assim vilão, segundo o Renan, né? Ele não é o vilão. E ela começa a lembrar-se de seu passado quando ainda era um ser humano normal. O que eu quis dizer naquela hora é o seguinte. Ela vai encontrar a mãe da Motoko, e vai buscar um outro... Deixa o Marcos se fuder, né? Aí ela vai buscar um outro lugar do qual ela se recorda, que é o lugar onde ela morreu, né? E não tem uma crescente pro final do filme, depois dessa cena acaba. A única coisa que denuncia que o filme vai acabar é que o grupo de amigos dela da polícia estão sendo emboscados e vencendo as emboscadas, né? Mas ela não, a Major, ela não enfrenta o grande vilão do filme. Ela enfrenta um robô. Robô gigante. Cara, tem coisa mais japonesa que robô gigante? É verdade. Ela enfrenta um robô gigante. É uma aranha gigante, mas é um robô gigante. Mas quem enfrenta o vilãozão do filme, ela nem acho que ela nem chega a ter conhecimento de quem é o vilão, né? Quem enfrenta Tem, tanto que o cara fala, posso matar? É. Pode. Pode. Dá autorização? Pode. É que eu achei que ela tava. Achei que ela tava com aquele pensamento de que a empresa, sabe? A empresa que era culpada, não uma pessoa em si. Não, tanto que depois ela podia estar com isso no começo, mas depois que a doutora ela trai a empresa pra salvar ela, ela vê que não é a empresa, é o cara que tá. Uhum. E quem que vence o vilão mesmo, que mata o vilão, é aquele cara que a gente adora, né? O velho, sabe? Inclusive o personagem, o vilão, fala até assim, ô Renan, tinha que ser você, né? Tipo assim, lógico que tinha que ser você, não podia ser outro. Se fosse outro, não teria graça. Ah, poderia ser ela, cara, ir lá e meter bala nele, mas não foi. Na verdade, ela sofre um bocado nessa luta aí, né? A gente não pode considerar que ela, de certa forma, venceu a luta. Claro que ela não. Tá, entendi. Mas que ela sofre uns danos violentos aí, ela tirou um 6 no dado aí, né? Levantou, tirou a tampa lá do tanque lá, na força, tanto que ela ferrou o corpo... Lindo, maravilhoso, escultural dela, tudo. Lindo, maravilhoso, escultural. Né? É, eu até... Não, até uma coisa que eu gostei, que eu achei que foi muito... Apesar de eu não ter visto o final do filme chegar, é que, normalmente, ficções científicas são filmes bem longos e maçantes, né? Depende da ficção científica. Ah, cara, a maioria é. Sabe assim, eu quando fui não é assim, ó, esperando isso. Quando não é filme ação ficção, que o pessoal pesa a mão na ação, como é Star Wars e outros por aí, ô Renan, a gente leva, mas quando é ficção, aquele acho que é Destino de Júpiter, se não me engano. Aquilo é uma ficção científica bruta. Ele é até um pouco cansativo. O Azillion, o outro lá, é, esqueci. Azillion? Azillion é legal. É, mas tem bastante ação também. É o que tem o brasileiro, não é? Não sei, eu tô falando de Zillion. Zillion. Ah, tá, é outra coisa. Da anime, né? É, mas... JJ. Mas tem ficção científica que é cansativa. E mas esse filme... Matrix tem tudo isso, foi baseado em... Foi baseado... Uma das coisas que eles basearam é Ghost in the Shell. É um filme cansativo. Porque eles puxam mais pra ação do que pra ficção, né, Renan? Fale por você. Deixa eu ver uma ficção científica cansativa. Interestelar. 2001. Interestelar é cansativo pra caralho, bicho. Nossa senhora. 2001. 2001, eu nem consegui assistir, pra vocês terem uma ideia. Tem que dizer que eu dormi quando tentei ver esse filme. É, eu não sei, mesmo tendo achando legal. Até aquele filme que a gente acha legal, mas você não consegue. É cansativo demais. Um filme que não é ficção científica que eu acho cansativo, eu acho bom, é o Batman lá, o Cavaleiro das Trevas. Nem vou falar nada. Mas ele é um filme cansativo, ele tem metade do filme dele, é uma barriga introspectiva do caralho. Enquanto ele é muito cansativo. Ele é muito cansativo. Muito cansativo. Eu não sei se é ficção científica, ou se é chato, além de ser cansativo, em vez de ser cansativo, mas aquele Avatar lá do... Puta, aquilo é muito cansativo, cara. Nossa senhora. É ficção científica aquilo? É ficção científica. Então é uma bosta. Eles estão num outro mundo, usam a tecnologia pra entrar, controlar um corpo de um outro ser, é ficção científica. Você sabe onde que o problema da ficção científica, ela fica cansativa quando tenta explicar as tecnologias do filme. Como aqui no Ghost in the Shell é tudo muito simples, pelo menos no filme, no anime, no mangá, eu não sei, né? Se tem mais profundidade na tecnologia. São aprimoramentos, são mãos mais fortes, são olhos mais... que vem além, não tem muito que profundo se explicar. No Avatar... Tem negócio, é o seguinte, né? O japonês, ele faz um negócio na ficção científica que é assim, ele não explica a ficção científica, ele explica, ele te dá um monte de coisa pra você pensar. O conceito, né? Não, outros conceitos que ele tá... Ele tá falando de outra coisa usando a ficção científica e, sim, e sem explicar a ficção científica. A ficção científica existe, sabe? As coisas existem, pronto. Não precisa falar que está sendo feita uma mão robótica, não sei o quê. Não, tipo, é aquilo ali e faz você pensar em outra coisa. Entendi. A ficção científica do americano é a seguinte, né? Ele quer fazer esse negócio também, né? Você tem que também saber, tentar entender a coisa maior, não sei o quê, né? Do que tá acontecendo, né? Toda aquela... A parábola. Né? Mas ele também começa a explicar as coisas que tá acontecendo na ficção científica. Uma máquina que usa energia, que vem de não sei da onde para se movimentar, não é isso? Né? Ou seja, os dois são cansativos de alguma forma, né? Mas eu acho que os americanos acabam sendo mais cansativos porque ele faz os dois, né? Enquanto no... Entendi. O japonês, ele te entrega te entrega o mundo, né? E ele te explica a história. Por exemplo, quando você pega, eu concordo, né? Quando você pega um Homem-Formiga que ele cresce e diminui. É uma ficção científica e ninguém precisa me explicar como é que funciona. Como que é o mecanismo, Magaren, daquela roupa que faz ele aumentar e diminuir. Não, a roupa faz ele aumentar e diminuir. As partículas, né? PIN. Pode partículas. Acabou a história. Eu inventei. Agora, por exemplo... Mas no fica Batman, mais ou menos isso. Realmente. Agora, tá. No Batman, não. No Batman tem um dos Batmans aí, eu não lembro qual é. Tem uma cena que é inteira lá criando o Batcarro. Sendo que poderia mostrar ele antes e depois, o plano então é ótimo. Não, mas mostra pintando, mostra testando, mostra que ele antes era assim, agora é assado, que tem isso e aquilo. Toda vez que o Batman aparece com a arma nova, num dos filmes dele, eles explicam tintim por tintim como funciona a arma e o que, é que ela vai fazer. Em vez de mostrar Como que funciona a capa dele, que agora ela vira um planador, basicamente, né? Exatamente. Tinha lá um pano assim, nós temos esse pano aqui para o pessoal que ia fazer paraquedistas, que iam fazer voo, né, aterrissagem, não sei, meio campo. Ele basicamente toma a forma da asa delta, né? Ah, legal! Põe na conta, né? Não sei o que. Ele primeiro explicou, né? Falou por que foi criado, onde que ia funcionar aquela porra. como funciona isso aí. É, sendo que no fim, não me, no fim não faz diferença pra mim, eu só quero ver a capa do Batman, só quero ver ele planando com ela. Não faz diferença se era de paraquedista ou se era do exército. Não sei se vocês assistiram esse último filme do Homem-Aranha. Ainda não. Sim, eu vi. Então, mas lá tem o Abutre, tem as asas, ele voa, pronto. Não precisa explicar, não, ele voa assim, porque tem isso, não, tá lá. É, o Duende Verde também, do primeiro Aranha, ele voa e pronto. Sim, não precisa, não, mas tem que explicar porque ele voa planador, não sei o quê. O vento bate, coisa e tal. É que tem nerd, nós somos nerds também, né? Mas tem nerd que gosta de ouvir essas explicações. E são eles que alimentam essa indústria, infelizmente. Essa indústria de filmes científicos cansativos, como Interestelar e outros, né? Que são os filmes, assim, que eu vou falar pra você. E, ó, um outro exemplo aí de ficção científica que não é cansativa, Planeta dos Macacos. Os planetas falam, os macacos falam e pronto. Planetas falam? Os planetas falam. É o planeta que exatamente. E isso, ó, outra que eu citei, Guardiões da Galáxia. Já pensou se fosse explicar como é que nasceu o Ego, cara? Mas explicou como é que nasceu o Ego. Não, mas foi meio tipo assim, né? Não foi cientificamente, né? Não, mas foi assim, eu tava lá, comecei a existir no meio do nada. E foi assim. Então, foi, né? Foi no jeitão do Guardiões da Galáxia, né? Foi meio caralho. Então, aí é que tá. Eu gosto de ficção científica, eu gosto de ver o universo da ficção científica como foi em Ghost in the Shell, sabe? Como é em Matrix. Eu não gosto da aula de me explicar como é que funciona o mecanismo, porque a partir do momento, Magari, que você me explica o mecanismo dentro de um filme, você tá assumindo que ele vai funcionar de verdade na vida real, né? Porque quando você explica o mecanismo, você dá margem para os cientistas de verdade contestarem ele. Ou não? Que hoje o problema é que o pessoal quer explicar tudo, dar uma explicação e normalmente a explicação fica mais falsa que se você só falasse, tá, ele voa, pronto. É igual o Superman, falaram que o Superman voa porque os órgãos dele flutuam, os órgãos flutuam. Então, não precisa explicar. É igual falando no Superman, falar aquele negócio que eu sempre sacaneio, que os decenautas ficam bravos, o negócio dele usar os óculos pra disfarçar, que não ia disfarçar nada. Aí eles inventaram que, na verdade, é que ele vibra o corpo numa velocidade X, aí o pessoal não vê, e blá blá blá. Ah, merda. Eu acredito muito mais na o Keanu Reeves. É Keanu Reeves? Não, é o Christopher Reeves, né? Que era o primeiro Superman. Ele nunca foi falado essa nunca foi falado isso nos filmes. Mas ele era um ator que ele conseguia interpretar dois personagens diferentes. Ele interpretava o Clark Kent, você viu que era uma pessoa, e o Superman era outra. Então, assim, se eu encontrasse o Keanu Reeves, não, porra. Se eu encontrasse o Christopher Reeves de Clark Kent e depois Superman, talvez me enganasse, Magari. Porque até a postura mudava, sabe? A postura, ele olhava pra baixo, era um nerd sem vida, e o Superman não, era o escoteirão lá, o poser. E não precisava explicar aquela mudança, o ator transmitia isso, né, na atuação dele. Talvez se você encontrasse assim, eu tô falando, não funciona pra pessoas que, tipo, a Lois, que funciona, que praticamente vive do lado dele. Ah, entendi, é verdade. É igual o próprio Homem-Aranha, que é um dos personagens que tem o corpo mais escondido pela fantasia. Ele pode enganar eu, você, por exemplo, se ele existir de verdade, né? Uhum. Eu só vejo ele na TV, assim, se eu encontrasse o Peter de vez em quando. Mas o cara que trabalha com ele... Não, eu tô aqui com o Peter sai e entra o Homem-Aranha. Puxa, eu não vou nem fazer a relação que você é o cara que eu trabalho há 5 anos aqui. E a voz também, né? A voz. Mas aí, de engenharia secreta, a gente tem que fazer a supressão de descrença. É. Coisa que o pessoal, hoje em dia, eles querem tentar explicar tudo e acaba ficando uma bosta. Exatamente. Bom, então a gente concorda que o bom do Ghost in the Shell é não explicar essas tecnologias... E que o forte dele, Renan, então, foi sua estética, sua... Como o Magari não gosta de ouvir fotografia? Pô, tem várias fotografias legais desse filme, digitalmente. É, eu pus wallpaper. Já experimentaram com o Ghost in the Shell wallpaper? Dá resultados bons. Fotografia boa. Muito bom. Eu falei do roteiro, Renan. Você concorda que o roteiro foi essa Coca-Cola toda ou você tem ressalvas a fazer? Realmente tenho ressalvas, assim. Ele podia ter... Como é que pode dizer? Sido um pouquinho mais sutil. Tipo, eu já entendi que ela é o que ela é. Você não precisa me repetir a cada 2 minutos que ela é um fantasma na concha. Entendi. Tipo, isso é irritante. Uhum. Você não precisa, foi dito uma vez. Não precisa repetir o filme inteiro. Quer dizer, só para de repetir quando o cientista morre, mas ela repetiu isso até ela morrer. Né? Pra fixar, né? Pra você entender. Né? Não precisava, né, disso. Se não tivesse isso, já, o roteiro já seria um pouquinho melhor. Fora as confusões, assim, né, que tem realmente nessa, a partir dessa parte que você diz, né? Que você disse, né? Ela tá meio... como é que fala? Ela começou a ter umas memórias, não sei o quê. Vamos acabar com tudo, então, vamos... Né? Porra, é assim, tipo... Né? É. Tipo, é fácil, assim, tem uma empresa multibilionária aí, trilionária, que faz, né, Android que é igualzinho humano, né? Você fala, você olhar assim, você não percebe que não é humano? E você, não, ela tá... A memória dela tá voltando aí, vamos destruir ela, destruir todo mundo em volta aí, destruir a polícia e... Né? Porra... É, mas isso foi o cara lá, que era meio doido também. Né, porra... É. Tanto que quando o Japa foda lá aqui, né? ele fala, eu não trabalho pra você, seu bosta. Trabalho pro, sei lá, o primeiro-ministro, sei lá, qual que é a denominação que ele fala. Ele fala pro primeiro-ministro do Japão. Depois ele fala que falei com o primeiro-ministro, ele deu permissão pra se livrar de você. E eu vou me livrar do jeito que eu sei, metendo bala na sua cara. Né? Então, é muito jogado, assim, né? O cara podia ter dado um jeito, né? Tipo... Não tem acrescente do final do filme, né? É que dá a impressão que ela é apenas mais uma. Tipo, né? O vilão, o Kuzi é um anterior, que falhou, eles tentaram matar ele e fugiu. Aí eles continuaram fazendo os testes e criaram ela. Aí se ela tivesse falhado também naquela hora, eles iam apagar a memória dela e começar de novo. Sim. Eles iam fazer o número 27, não sei quanto, 52, acho. É o próximo número da... Não, ela falou que ele tinha feito... A cientista falou que era mais de 90, né? Tá. Não, é que o número dela lá é 27, alguma coisa, que ela sempre fala, é o projeto 27, não sei das quantas. É porque tem o número do projeto e o número do... O número dela, né? Eu até perguntei pro Renan, que eu achei que o Renan tinha lido o mangá, que dá a impressão de que elas estão adaptando duas temporadas de uma série. Porque até o momento em que ela encontra com o primeiro cyborg, que seria tecnicamente o vilão do filme, né? Você acredita que ele vai ser o vilão, que a merda toda vai ser com ele. Aí ela encontra com ele e ali parece que existe um final, sabe? Parece que tem um final da história ali e começa uma outra que é voltada para a empresa. Então parece que eles... Parece que o roteirista meio que não se decidiu se aquele ia ser o vilão até o fim. Aí falou, não, vamos mudar aqui. Daqui pra frente a gente mudou. Não é a primeira vez que tem negócio de... Você acha que um cara é o vilão, aí depois, na verdade, ele é só um desertor da empresa. Aí revela que o verdadeiro vilão é a empresa. Então, mas aí quando é assim, o pessoal leva até o final do filme, né? Só no final do filme revela. Aí aqui nesse filme, não. Tipo, ficou bem marcadinho. Metade do filme é de um, a outra metade é do outro, entendeu? Assim, não tem problema, não. Não? Mas cara, tu tá lá, né? Pode fazer tudo. Tá certo. Fala, Renan. É tipo Lucy. Lucy, que é um filme bosta, mas tem 95% do tempo de tela, tem a Scarlett, então. Antes dela virar o pendrive. Antes dela. Essa aí são os 5%. Antes dela virar o pendrive da. Como é que é? O pendrive das galáxias, né? Da vida. Pendrive da vida. É. Bom, meu amigo aí, Renan! Aí usaram aquele pendrive pra fazer a Major aqui, ó. Muito bem. Scarlett Johansson Verse. Então, meu amigo Renan Miura Weider, vamos então encaminhando para o fim. A gente ficou, acho que ainda em cima do muro. Não ficou muito claro se a gente gostou ou não. Mas você vai dizer que sim, ou se tanto, a gente dá a sua nota de 1 a 5 Androids. A categoria que você quiser, né, Renan? Android mais velho, Android mais novo, aquela velha história que a gente vive se repetindo, né? Bom, eu dou 4. Eu acho não é um filme ruim. Assim, o pessoal fez muito alarde pra pouca coisa, na minha opinião. É subvalorizado? Não, ele é subvalorizado, quer dizer. Entendi. É o contrário. Uhum. Ele não foi o que o que o pessoal queria. Só isso. O que estragou o filme pra eles foi o hype. Hype adora estragar os filmes pro pessoal, né? É, o Marvel que é foda. Então, ele é um filme bonito. Ele não é um filme ruim. Assim, se você parar pra... Se você tirasse o Ghost in the Shell, se fosse um filme de ficção científica, sem ser uma adaptação de Ghost in the Shell, né, todo mundo ia adorar esse filme. Sim. Né? Ele funciona simplesmente como um filme. Tem seus errinhos, né, que esse negócio começou a ficar assim, que ficou corrido aquele final, né, que, né, tipo, o vilão mesmo, né, o cara lá da empresa despirocou, né, enfiou os pés pela mão e tudo mais, né. Tem, mas é um clichê que acontece também, né, apesar de tudo. Metade dos filmes de Hollywood tem isso, né. Então, né, então não é um filme ruim, ele valeu o que se propôs, assim, né, e tem uma ação boa. Então, 4 de 5, é uma boa nota pra ele, né. É só você conseguir tirar seu saudosismo da, né, da obra original, que você consegue, aproveitar melhor esse filme, né. Ô, Renan, mais uma coisa. Esse filme aí conseguiu abrir mais um pouco o caminho pra adaptação do Akira, você acha? Abrir caminho? Não sei, mas... É porque o pessoal tá ensaiando o Akira faz um tempo já, né? Sei lá. Não sei. Ou fechou as portas. Não tenho nem ideia. Muito bom. Eu ainda acho que Cowboy Bebop seria uma melhor adaptação americana do que Akira, mas tudo bem. Afinal, em Cowboy Bebop, nenhum personagem é japonês. Sabe o que eu também acho? Mas você acha que não iam reclamar aqui? Os atores não são japoneses, porque a série é japonesa, Mimimi, Watashi, blá blá blá. O tênis verde, né, mano? Legal no filme, então eu lavo minhas mãos. Você teria que ter um negão no Cowboy Bebop, então eu ainda acho. Eu acho que eu falei isso aqui uma vez, Falou. Então, eu continuo achando. Eles estão indo pro caminho errado, não é Akira, é Cowboy Bebop. Tá certo, eu concordo, viu? Eu acho que... seria interessante, porque ele é um filme norte-americanizado, né? Ele é um anime, ele já é um anime. Inclusive, quando você lê sobre o Cowboy Bebop, já se fala que ele é inspirado em séries e coisas americanas, né? Sim. Então, eu acho que é realmente, isso é nunca meio errado, Renan. Não só americanas. Tanto que tem o trio lá do Antônio Carlos Jobim, os três tiozinhos lá. Sim, os não são, eles não são músicos no anime, são? Não lembro. Mas olha, eu vou falar pra você, só um adendo. É um anime que acaba assim muito... Toma aí o final na sua cara, né? Sim. Gente... Ah, não lembro também. Cara, é um anime que... Primeiro que é um anime que não tem continuidade nenhuma. Cada episódio, assim, tem uma continuidade de coisas que aconteceram lá que se refletem aqui. Mas parece uma série de sitcom, sabe? Um episódio não tem nada a ver com o outro. E o final é assim... Toma aí o final e cala a boca. Não é exatamente sitcom, mas é uma série totalmente procedural, né? Sim. Um episódio não tem nada a ver com o outro, pouca coisa se reflete de um pro outro, e de repente aparece um vilão e acaba a série. É assim, tipo assim, o vilão tá na abertura desde o começo, né? Mas de repente acaba. Não é tão de repente quanto o Neo Genesis, né? Mas é porque o Cowboy Bebop, ele foi programado, ele foi pensado pra ser assim, né? O Neo Genesis não, o Neo Genesis foi burrice mesmo. Mas aí, de repente, acaba. Assim, é muito jogado. Não é jogado, o Cowboy Bebop não é mal feito, porque ele foi pensado, né, Renan, pra ser dessa forma. Ele foi calculado assim, cada episódio é um episódio, é uma história completamente isolada das outras. Completamente, eu não diria, né? Mas... Não sei se eu acho que eu me enrolei. Até porque o cast é de... A gente tem um episódio do Cowboy Bebop, é um dos primeiros, acho que tá na hora de rever, hein? O Wellington Bagaren, de 1 a 5, Scarlett Johansson, em suas várias encarnações, né? Qual é a nota que você dá para Ghost in the Shell? E você, Magaren, mais do que nunca, o povo quer saber... Quantas vezes você olhou no relógio durante esse filme? Eu não sei, eu vi esse filme hoje. Como vocês acompanharam minha epopeia pra encontrar uma versão que minha TV não rejeitasse essa bosta. No final acabou vendo no notebook mesmo. Ele queria, na verdade, ver a Scarlett em IMAX, Renan. Assistir na TV eu assisto deitado. Não gosto de assistir coisa no computador aqui. Mas... As mãos livres, né? Eu vejo deitado no computador. Mas não pra esse que você está pensando. Se for pra isso, eu assistiria aquele outro lado, Sob a Pele. Eu gostei desse filme. Não sei, eu não assisti o filme. Só vi algumas cenas. Você me entende. Ele é um filme cansativo, mas eu gostei até. Eu já não vou assistir. Não é pra você mesmo, Marcos. Então. Obrigado. Acho que nem pra Magari, mas. Não é pra mim, não. Não sei. Quando mas eu vejo a sinopse, já assistia pra mim. Pra você é, porque é a escala de. É a escala, né? Então, eu vi as cenas que importam. As cenas que interessam. Entendi. Eu me perdi o que eu estava falando. É, sofá. Ah, tá, então eu não olhei no relógio porque eu estava assistindo no computador, então eu substituí a olhada no relógio para olhadas no Facebook, no Twitter, etc. Toda vez que ela saía de cena, né? É. O que é raro, né, nesse filme. Mas e aí, então? Mas isso significa o quê? Gostou, não gostou? Indica, não indica? Então, eu fui assistir só por razões de Scarlett mesmo, porque, como eu falei, eu assisti esse filme, o filme original lá, o anime, lá no fim dos anos 90, eu lembro que eu não gostei. É um filme chato pra burro. Não é o meu tipo de filme. Tanto que eu não gosto de Matrix também. Nossa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, achei o filme legal, bacana. Como eu falei, o filme tem menos blá blá blá filosófico, tem menos palavreados de que faz dormir. Os caras não decidem as coisas só no falatório. Não fica naquele, meu Deus do céu, é o fantasma, é a concha do fantasma, o Shell, o Patrick Swayze está no posto, essas coisas todas. Mas não sei, não é. É um filme bacana, mas não é filme pra ganhar 4, não. Então eu vou levar um 3. É. A gente levava uns 1000, mas como é o filme? A 3 tá de bom tamanho. Muito bom. Então eu gostei bagaralho do filme. Pra mim, a única coisa que lembra que ele é uma obra originalmente oriental é o universo em volta, ou seja, tudo, né, Renan? Tirando as pessoas. Tirando as pessoas? Tem meia dúzia de japonês no filme, mas. Né, tirando as pessoas, né? O velho fala que eles trabalham pro primeiro-ministro, né, polícia do Japão. É porque ainda assim, é aquela história, é uma obra oriental feito por mãos ocidentais. Mãos. Quase todos os atores foram feitos por mães ocidentais também. Ou seja, sabe que é tipo assim, o Magaren gostou disso, mas você nota que é um trabalho que não é feito por um oriental. É a mesma coisa de alguém pegar A Viagem de Chihiro e refazer, um norte-americano. Você vai notar que não é feito por um oriental, entendeu? Tem as pequenas nuances que você sabe que só o oriental pensa, mas mesmo assim, não quer dizer que isso seja um filme ruim, é só diferente. Acredito que seja bem distante aí do quadrinho e do anime, né? Agora explica Avatar, não o do Cameron. E também não o filme, falou desenho. É totalmente feito para americanos. Então, eu não acho que ele seja um anime. É o típico desenho da Cartoon, cara. Eu falei desenho 3 vezes, você falou anime, você que falou anime. Eu acho que eu me perdi agora. Tá bom, eu entendi. Mas você entendeu que ele é bem oriental, né? Ah, ele é oriental, mas é para americanos. Sim, mas ele é o típico desenho da Cartoon. É uma animação que nenhum oriental faria, entendeu? Você tá entendendo? Não, tô falando da animação, estou falando do conceito, toda a parte como é, filosófica dentro da... Do anime, eu errei de novo. No Japão eles chamam de anime, tá? No Japão eles chamam Avatar de anime? No Japão mas toda no animação Japão... é anime. Ah, então tá. É que o resto do mundo é que tem essa frescura, né? Japão é anime, aqui é desenho. É, pra gente poder diferenciar cada coisa de onde é e tudo mais, né? Senão... No dia que eu for no encontro, assim, que eu for dar uma palestra no futuro, eu vou chamar Ben 10 de anime e Cavaleiros do Zodíaco de desenho pra ver o Cico pegar fogo, entendeu? Vocês assistiram aquele desenho animado, o One Piece? Ou aquele anime, aquele anime Meninas Superpoderosas, vocês já viram? Aí o bagulho falou. Tem o anime das Meninas Superpoderosas. Tem, Superpoderosas Z, que é um lixo. Eu vou dar, então. Eu adoro. Nossa, não é gente, é muito bom. Enfim. Tá, eu vou dar, então, para Scarlett Johansson, 10. E para o filme que ela participou, 3,5. Eu só não vou dar mais, porque existe ficções científicas. Não, vou dar 3,5, não. Vou dar 4 também, tá? Eu vou tirar um aí, só porque não é um filme 5. Existe filmes 5. E essa pequena confusão aí no final... De eu não saber que o filme tá acabando, o vilão é um, o vilão é outro. Lógico que tá na cara, né? Como eu já falei, que essa obra é meio, não. Ela é cyberpunk, né, Renan? Sim. Então, num cyberpunk, você já pode esperar que a indústria é sempre o vilão. Se o vilão não for a indústria, não é um cyberpunk. Mas só que Nem. Não, todo cyberpunk vilão é a indústria ou alguém ligado à indústria. É batata. Nem sempre. Tem uns que é. Que não precisa disso. Não precisa? É. Depois a gente fala. Depois a gente fala disso. Eu vou dar 4. Eu só não dou 5 porque tem outras ficções científicas como Star Wars mesmo, que são 5. Embora o Wellington não goste. Mas. E hoje em dia o pessoal reclama se chama Star Wars ficção científica também, né? Mas. Ah, aí é o que? É conto de fadas? Que é conto de fadas também, sabe, né? É, por isso que eles chamam de. Por isso que eles criaram a nova denominação que é Space Opera. Ah, Space Opera, caralho. O próprio George Lucas já falou que o Star Wars é um conto de fadas. Aí o pessoal fala assim, como assim? Você sabe que é um conto de fadas, né? Sim, é. Ele começa há muito tempo numa galáxia muito distante. É basicamente... Basicamente é muito... É de uma vez. Era uma vez no espaço. Né? Mas ele já falou que ele criou essas histórias para as filhas dele dormir. Porque ele tinha cansado de contar os contos de fadas tradicionais. É um conto de fadas Star Wars, querendo ou não. Ah, não sei se funcionou para as filhas dele, mas para mim não funciona. Você dá devagar. O que funciona também é Senhor dos Anéis. Ah, Senhor dos Anéis. Cara, Senhor dos Anéis é. O filme é. O livro eu achei foda pra caralho, mas o filme eu levei 2 semanas pra ver os 3 filmes. Mas tem esse tempo mesmo de filme, né? 2 semanas. Bom, então eu não sei quanto ficou a média e também não vou calcular. Eu vou arredondar pra 4, que o Wellington deu 3. O Wellington deu 3, eu dei 4, o Renan 4, eu vou arredondar pra 4. Deve dar 3 em alguma coisa, né? Porque eu realmente não tô afim de fazer nenhum cálculo. Eu acho que é um filme que precisa ser visto. É um filme, como o Renan falou, que ele é como é que é, Renan? Subvalorizado. Subvalorizado. Inclusive, quanto ficção científica, eu acho que um filme até superior que o próprio Interestelar. Mate-me quem quiser. Porque Interestelar é um ó, cara. O Interestelar é super valorizado. Né? Ele e outras obras aí que a gente vê no cinema. Mas é isso, né, Magari? Vale a pena assistir não só pela Scarlett, mas pelo filme em si. Pela Scarlett. Sempre. E vou finalizar esse programa com o comentário do Renan, que eu achei muito filosófico e que cabe muito, né? Que comentaram assim, Renan, mas por que você continua gostando da Scarlett, sendo que ela já passou aí, né, do seu clível, da sua régua? Entendedores entenderão, né? E ele disse assim, eu não sei nem se isso vai pro ar, mas vamos lá. Ele disse assim, mas é porque ela parece não envelhecer e ela tirou os peitos. Fica aí a dica para quem quiser entender essa frase, né? Levar essa pro futuro, né, Renan? Ela melhorou 100% quando ela diminuiu os peitos. Gente, precisamos de um psicólogo, gente. Um grandíssimo abraço e até mais, Magalho. Até. E dê tchau pro Renan, porque eu acho que ele vai ficar um tempo sem aparecer, porque ele diz que é assim, né? Ele aparece uma caralhada de programa e depois some, né? É bem isso. Até a volta, então, Renan. Né? Se tirar férias, talvez o Pozo volte, pode ser, né?